senta, senta, senta, senta aqui. Não tô de volta porque eu nunca parti. Escuta aí antes de engolir suas conclusões. Nem tudo que eu rimo tem segundas intenções. Na pista são milhões, eu trago informações. Tão trafegando e viajando em outras direções. Tudo pelos cifrões, o que eu vejo é real. A massa sofre, mas sempre tem pizza no final. Valor é cambial, moleque é marginal. Novinha é sensual, progresso é banal. Faça é casual, normal, não genial. Inteligência eu vejo no Distrito Federal. Sou apenas um matuto, tentando ser astuto. Não lucro com que canto, mas aprendo com que escuto. Fico puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto, puto. Mas sem putaria, vamos lá. Tá na hora de fazer, já chega só de falar. Tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Vamos fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Vamos fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Tem que fazer, fazer, prestar um pouquinho de atenção. Deixa ela quicar e descer até o chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Parece pancadão, o luta da UFC. Dorme no barulho, eles nocauteiam você. Tem lança na viela, cuidado com o portão. Criança é esperança, mas aqui é avião. Minha mente é a milhão, não é como Barrichello. Princesa na quebrada, não quer príncipe castelo. Vejo o sorriso amarelo de quem nem tem bicicleta. Contei 30 botecos e nenhuma biblioteca. A química da vila é matéria narcótica. No beco tem tabela, mas não é periódica. Tem firma, funcionário, gerente, até sócio. Não tem pequenas empresas, mas tem grandes negócios. Tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Vamos fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Vamos fazer, fazer, fazer, fazer, fazer, fazer. Tem que fazer, compreender. Desculpe a ignorância, que o contexto ainda sofre problemas de concordância. Gosto de poema, mas entenda o tema. A garota da favela não é como a de Ipanema. Até tem doce balanço, mas não dá pra comparar. Pois o caminho do córrego não é como o do mar. É questão de interpretar que tamborete não é de funk. Não tem kart, se diverte com carrinho de rolemã. Sem BMW alemã, os meninos tem titã. E rali da cá pra eles é da fuga nos rocan. Idealize o amanhã dessa juventude ilustre. Sem ensino médio, quantos vão cursar a USP? Custe o que custe, a Copa não vai vir pra sul. Pois o campinho da quebrada virou CDHU. CDHU. CDHU. Tem que fazer, fazer, fazer, fazer, fazer.